Sustão ninguém, minha coroa teve um rei. Tudo de baguete, só consigo andar pra frente. Nós tá no Brasil, aqui a onda é diferente. Espanha no Goiás, minha vadia, ama de estilar. Pega nessa grana com a minha gangue, eu nunca vou parar. Caso dê alguma merda, eles nunca vão achar, yeah. Pega a grana pra minha gangue, eu nunca vou parar, yeah. Quantas vagabundas cabem dentro de uma Benz? Mano, eu tô me perguntando por que me convém. Nós tem arma pra caralho, nós tem um armazém. Se esse rato vir nas áreas, ele vai virar grande. Vejo os haters falando merda na internet. Parece até que a mãe deles me pagou boquete. Mano, eu já ganhei porque eu me tornei uma ref. Mano, eu já ganhei porque eu me tornei uma ref. Slay, eles querem meu flow. Não freio pela nova. O seu MC favorito saiu de dentro da minha bola. O trap BR chorando porque eu decidi tirar folga. Acharam que ele era gênio porque copiou minhas dobras. Achou todinho, depois lança o apartamento. Nego, se tu não copia o flow do D, eu só lamento. Tipo motor V8, eu corro, mano, eles são lindos. Bota o meu talento e quebra o teu funcionamento. Tipo maquinário, funciona todo robô. Eles tão viciados no D, cansaram de ouvir o clichê. Tô fechado com o Messias, anjo Cristo vira pra Tesla. Difícil mesmo é tu acertar uma sem me copiar, quero ver, yeah. Meu carro não veio do Dragon Ball, atrás tem as letras GT. Nego, eu sou tipo Tom Cruise, eu nunca quis esse tanto de dublê. No meu bonde cês são quem? Cês são ninguém, minha coroa teve um rei. Tô de baguete, só consigo andar pra frente. Nós tá no Brasil, aqui a onda é diferente, yeah. Espanha no Goiás, minha vadia, ama de estilar. Pega nessa grana com a minha gangue, eu nunca vou parar. Caso dê alguma merda, eles nunca vão me achar, yeah. Pega a grana pra minha gangue, eu nunca vou parar, yeah. Faz o dólar no mosque, isso vende bem. Se tentar embaçar, não vai ter ninguém. Nunca vou parar o neguinho, porque eu tô à frente. Basta abrir o FL e vem os bichicantes. Na minha zona, fora da minha zona. A minha grana, só paga minha grana. Na minha zona, fora da minha zona. A minha grana, só paga minha grana. Pra que serve uma gravadora? Nós mesmo se grava. Acho que é culpa do Dulce, eu tô perdido em casa. Meu pulmão não é acostumado a fumar do pude. Minha groquinha olha pro gênero, o negro ela é dudes. Uma casa com alpendre, um campo de golfe. Na calçada, vários carros, garagem no cubo. Sexta-feira eu pego a lampa e salão de roof. Eu não tinha nem dinheiro pra comprar no açougue. Tomo droga, fico alto, voando igual caça. Crio moda com que eu calço, minha camisa e a calça. No meu bolso, tanta nota caindo pra fora. Minha vizinha sente o cheiro assim que o vete acorda. Minhas áreas não é tênis velho, mas ninguém de escola. Muito tempo longe de fortal, tranquilo eu tô de volta. Aí, Brandos, vamos ensinar esses mano a ver a vida gangsta, mano. Vambora. Atenção, os negros tão de volta. Tem uns furo na camisa. Eu sou descuidado, eu deixo cair meu hashish. Nego, posso tá na brisa. Precisava mudar de vida. Me enrolaram pra mostrar meu lado adulto. Tem várias joelhadas, parece até um culto. Oh, glória, glória. Se eles tentam, se eles boiam, eu furo tudo. E eu ando refletindo nisso. Se ela gosta de transar no escuro, eu fudo com o escuro. Eu ando fazendo dinheiro, eu nem tenho estudo. O tal sentido do trap é pegar os ratos. Branco, nós deixou falido. Bingo, nós deixou falido. Bingo, puxa, prende, passa, cata, casa, um caso. Nós deu